A equipa que já está a terminar a época, que no próximo domingo vai voltar a jogar contra uma equipa minhota, mas desta vez contra o Vitória de Guimarães. No final, um ataque de nervos para ambas as equipas. Domingos tinha tudo, menos paciência. A equipa do Braga até Artur levou à frente, mas nada adiantou. O Porto acabou mesmo por vencer pela margem mínima 1-0. A equipa do Sporting Clube de Braga e arrecadou assim, pela segunda vez em menos de 10 anos, a Taça UEFA atual Liga Europa. A anterior vez havia sido na época de 2003-2004, numa altura em que a equipa do Porto defrontou o Celtic de Glasgow, no mítico Gelsenkirchen. O Porto vence assim a sua terceira competição esta época. Depois de vencer a Supertaça e o Campeonato, a equipa do Futebol Clube do Porto arrecada um troféu europeu, a Liga Europa. Na próxima temporada, vai marcar presença na Liga dos Campeões. No ténis, já estão confirmadas várias presenças para o Roland Garros, o terceiro Grand Slam do ano 2011, que começa já neste domingo, dia 21 de maio. Os portugueses Frederico Gil e Rui Machado já estavam confirmados para este terceiro Grand Slam do ano 2011. Aliás, a secção masculina fica marcada por grandes presenças, como o Juan Martín del Potro, que foi o vencedor, por exemplo, do Estoril Open. Rafael Nadal e Novak Djokovic também marcarão presença, e mais. Garantido é, por serem cabeças de série, que só se poderão encontrar na final. E mais, se Rafael Nadal não chegar à final, mesmo que Djokovic perca na primeira ronda, é o sérvio que passa a comandar o ranking ATP. Ora, Rafael Nadal não quererá certamente perder esta posição. Quanto a Rudy, que está ainda em dúvida, o jogador lesionou-se numa anca e está ainda a recuperar da lesão do último torneio que participou. Diz mesmo que só jogará no Roland Garros se estiver a 100%, já que não quer comprometer a sua participação no torneio de Wimbledon, que começa a 20 de junho. Wimbledon, que foi precisamente o torneio em que Rudik arrecadou o primeiro lugar. A secção feminina fica marcada por ausências. Venus e Serena Williams não marcaram presença, bem como Dinara Safina, que está retirada por tempo indeterminado, pelo facto de estar a curar-se de problemas nas costas. Nem Michel Brito marcará presença no Roland Garros. A tenista perdeu hoje por 4-6, 6-2 e 6-4, ficando pelo caminho na fase de apuramento. Portugal conta assim com dois portugueses na secção masculina, mas nenhuma na secção feminina, como aliás disse, fica marcada por muitas ausências. Ainda assim, prevê-se um bom espetáculo a partir de 21 de maio e até 5 de junho. 4,83 e 5,27 foram os pontos que o surfista Tiago Pires conseguiu hoje no Billabong Rio Pro. Um resultado de 10,10 pontos que não chegou para passar à eliminatória seguinte. Nesta terceira etapa do ASP de 2011, o surfista português, que é o melhor português, é o quarto no ranking mundial, ficou-se pelo 25º posto. A pior classificação de sempre deste ano, 2011. Foi eliminado por Raoni Monteiro. No Brasil, o surfista brasileiro esteve notoriamente melhor, com 12,53 pontos, 6,43 e 6,10. Tiago Pires fica assim pelo caminho, depois de, no ano de 2010, ter chegado às meias finais do Circuito do Brasil. Antenoeb, do Esporto. E no hockey em patins, o Candelária dos Açores está nas meias finais da Taça da Liga Europeia de Hockey em Patins, depois de bater por 2-0 a equipa do Blanes. Sérgio Silva, ao 42º minuto, e Martín Montivero, ao 47º, fizeram um resultado numa primeira parte que acabou sem golos, e numa segunda em que a equipa açoriana do Candelária foi muito mais assertiva. O Blanes sempre deu resistência, mas a equipa espanhola não soube fazer frente à equipa dos Açores. A equipa açoriana irá agora defrontar nas semifinais o Liceu de La Coruña, que bateu por 7-4 a equipa do Noia. Foi um jogo em que as duas equipas se entregaram muito ao jogo, aliás, algo que dá para perceber pelo diferencial e pelo avultado número de golos, 11 no total. Um número que, apesar de não ser de todo invulgar no hockey patins, ainda assim, um resultado recheado. 7-4 para a equipa do Liceu de Corunha, que assim se apura para as meias finais e joga então com a equipa do Candelária. Amanhã jogam-se mais dois encontros. Um deles opõe o atual campeão europeu, o Futebol Clube de Barcelona, à equipa do Futebol Clube do Porto, que precisa de vencer para chegar às meias finais e juntar-se ao Candelária. A equipa do Barcelona é ainda assim favorita, não só pela ótima prestação que tem feito nesta temporada, quer fora, quer em casa, ou seja, quer em Espanha, quer na Europa, mas também por ter vencido no ano 2010, na época passada, a final da Liga Europa em hóquei, em patins. E para fechar o desporto antena desta noite, digo-lhe que Gadré venceu a 12ª etapa do Giro d'Italia, uma etapa de 144 km, que ligou Tortoreto Lido a Castelfidardo. A prova foi concluída pelo francês em 3 horas 33 minutos e 11 segundos. Mais ou menos com o mesmo tempo, diferença de centésimos de segundo, chegaram o espanhol da Movistar Joaquim Rodrigues e o italiano da Farnese Giovanni Visconti. Ficaram então estes três nomes no primeiro, segundo e terceiro lugar. Gadré conquistou assim a sua primeira vitória no Giro d'Italia. Ainda assim não conseguiu roubar o primeiro lugar ao pistoleiro Alberto Contador. Continuou com 59 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, vestindo a camisola rosa. Alberto Contador, que acabou em quinto nesta etapa. Na classificação geral, Alberto Contador lidera com 59 segundos a mais de Constant Sivtsov da HTC. O russo é segundo classificado. O terceiro, para fechar o pódio, é Vincenzo Nibali, da Liquigas. E assim se fecha o pódio da geral, após 12 etapas. A prova da manhã, que parte de Castelfidardo, é quase toda ela plana. A prova terá, ou a etapa, aliás, terá 184 km. E assim fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã, às 8 da noite. Fique bem e até lá!